caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Na vossa companhia, o programa Manhãs Românticas. Então, desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Manhã Românticas, um programa que lhe vai fazer companhia até às 12 horas com a música portuguesa. Também teremos a nossa artista do dia. Para a volta das 11 horas. E o nosso poema, que já vem sendo habitual. Mas o que queremos, acima de tudo, é desejar-lhe uma ótima manhã. Uma manhã bem disposta. Saudade sem vergonha, que toda noite aponta. Saudade sem vergonha, que só a Rádio Arco-Íris lhe pode oferecer. Música portuguesa. Então, onde quer que você se encontre? Fique conosco. Ai, saudade, saudade, sem vergonha. E é o artista Paulo Fernandes com este novo tema, bem agradável a ouvir, não é? Que toda noite aponta, saudade sem vergonha. Você também pode ligar para o 02-38-43-48-00 para escolher uma música, porque não? Não para fazer dedicatórias, mas pode escolher uma música. Nós, se a tivermos aqui, faremos o imenso prazer de a divulgar. Então fique connosco. Jorge Ferreira é o artista que vem a seguir e ele disse Um Velhinho Caminhava. Uma canção que se adapta a esta época. Vamos ouvir. velhinho caminhava, já cheira uma música que já tem alguns anos, mas que faz sempre um prazer imenso ouvir. Então vamos agasalhar os nossos velhinhos. É isso a mensagem que nos passa aqui, Jorge Ferreira. E agora vem quem? O grupo de Apazão, Marante, com Longe de Ti. Tranquilo aqui para iniciar o programa Manhãs Românticas de Apazão. Coração chora, nós vivemos sem amor, hein? Vamos lá amar uns aos outros, é o mais importante. Continuamos com Dino Meira, Negro Destino. Fomos lá mesmo ao fundo da mala do baú a buscar estas velhas músicas. Nasce amor, nascem tantos animais, nasce o trigo que é do campo.

Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Vanier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Farlo di amor come non sa, vivo la magia con asas che vombano, verás che il futuro te sorrirà também. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei contigo. Sonhei contigo uma nova ilusão que me ajudou na aflição. E na fantasia a escuridão transforma em dia luz no coração. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei. Tranquila aqui na Rádio Arco-Íris com manhãs românticas das 9 às 12. E foi esta voz linda do grupo Bandalusa. Continuamos agora, vamos recordar uma grande voz, a voz de Roberto Leal, com o tema Um Grande, Grande Amor. É uma música de Roberto Carlos, mas que canta aqui Roberto Leal. sempre bem mais triste a despedida. Na hora da partida, o coração padece. Jamais a gente esquece dessa dor. Tentamos esconder em vão no olhar a lágrima que insiste em deslizar. Pois quando o amor existe, partir é bem mais triste. E aquele beijo então nos faz chorar. E assim, quando deixei meu Portugal, meu coração chorou uma canção, o amor que lá deixei. Depois, olhando o céu, eu compreendi que um grande amor que a gente deixa lá jamais se esquece aqui. E aqui estamos juntos outra vez. Vítor Gomes, juntos outra vez. Sofri com o peito.

olhos em pressa, boca fechada, sem dizer nada, meu Deus nos separou. Eu quis explodir ao meu desgosto, mas do meu rosto uma lágrima voou. Anda comigo o teu perfume, louco ciúme, pelo ar que tu respiras. Matar o nosso amor. Que mal dizer, que

deixa comigo, amor. Que eu faço tudo para te ver sorrir. As rugas no teu rosto vão provar que eu nunca te menti. Fica comigo, amor. Por mais 50 e tantos anos de namoro, prometo continuar a ser o mesmo, ciumento e pouco, e perder-me nos teus lábios, encontrar-me nos teus braços e ficar para sempre só nós os dois. Anda comigo, amor, prometo que vou cuidar de ti. E se ainda achas pouco, amor, dá-te a melhor versão de mim. Anda comigo, amor, prometo que vou cuidar de ti. E se ainda achas que foi pouco, amor, dá-te a melhor versão de mim. Só tu e eu, só tu e eu, só tu e eu, só tu e eu, só tu e eu. Anda comigo, amor, prometo que vou cuidar de ti. Se achares que foi pouco, amor, dou-te a melhor versão de mim. Eu dou, eu dou, eu dou, eu a melhor versão de mim. Então aqui estivemos com David Carreira ainda. Anda Comigo é o título deste novo trabalho que saiu apenas há dias. Espero que esteja a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arco-Íris e do programa Manhãs Românticas. Com ele e até as contas no banco.

Então, uma canção que saiu em fevereiro de 2019, Nunca Mais. Agora vem aqui quem? Banda Nova. E eles vão nos interpretar o tema Vou Partir a Louça Toda. Não vale a pena partir, não é? Partir então a louça toda antes de Natal para que o Pai Natal traga então um serviço de louça, hein? É isso mesmo, vamos ouvir uma canção de Natal onde há vários artistas que cantam, então para si desejamos também um feliz, feliz Natal. É preciso acreditar, irmão, nem tudo está perdido. Esse Natal vai ser diferente, mas paz e amor não pode faltar. A vida precisa seguir em frente e depende da gente o mundo salvar. Esse Natal não vai ter abraços, nenhum aperto de mão posso dar. O mundo mudou tão de repente, está doente e precisa serar. Esse Natal, nosso maior presente, é a cura que todos esperam chegar, pra gente poder sorrir novamente, pra gente de novo poder se abraçar. Esse Natal vazio, foram pro céu com Jesus morar. É preciso ter força

novo voo é faz falta. Como fazes falta em mim, no silêncio estranho e louco, quem poderia ocupar o teu lugar? As nossas vidas foi muito tempo e sabor a pouco. Como vou eu viver assim, se dia e noite não tenho em mim? O céu azul se tornaria cinzento, tudo o resto da minha vida ao sabor do vento. Pior ainda quando se perde uma paixão. Parece que o tempo passa mais devagar, que as cores do arco-íris já não fazem sonhar. Regressa depressa e traz-me de novo a vida. Como fazes falta em mim, nossas vidas foi muito tempo e sabor a pouco. Como vou eu viver assim, se dia... Ai, como um grande amor faz sempre falta, hein? É isso que nos conta a história nesta música de José Alberto Reis, que é o nosso convidado de hoje com as suas músicas. E ele de, assim, um trabalho no mês de abril. Portanto, e vamos continuar com Caça e Caçador. E isto é especialmente para uma pessoa que esteve aqui esta manhã. Então para ele aqui vai esta música. Eu fui atrás de ti. São coisas do amor. Acredito que estou vivendo noutro mundo. Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso. Você me faz o que eu sou, caça e caçador. Guarda tudo em segredo e vive numa ilha. De repente o amor, o destino dispõe e lança armadilha. Não há mistérios na paixão, verdades ou mentiras. A gente é o que é, homem ou mulher. A gente nem pensa na hora, passa dia e noite assim. O amor não tem que ser uma história com princípio, meio e fim. Rola pelo ar, Caça e Caçador é o título desta música de José Alberto Reis, do seu último trabalho, Maiwa. E continuamos com Somos Loucos, de José Alberto Reis. Vocês querem mais? Nós vamos ouvir. Faço cada gesto seu em mim. E se entregou de alma e coração. Em pouco tempo ficou na minha mão. Ela pensa em mim, a noite sonha comigo. Seus passos vão só por onde eu sigo. Porque só um pensamento lhe atrai os sentidos. Estar comigo, ficarmos perdidos. Louco, estou em gesto, em cada olhar nós somos loucos. Porque só vivemos um para o outro e nada à nossa volta nos importa. Somos loucos, nós somos loucos. Loucos, em cada abraço, em cada beijo somos loucos. Porque não vivemos um sem o outro e o amor é tudo aquilo que nós queremos. Somos loucos, nós somos loucos. Só me vê a mim, não se cansa de esperar. Conta os minutos até me ver chegar. Grande é o desejo, corre-me abraçar. Ficamos juntos presos a um só beijo. Ela pensa em mim, à noite sonha comigo. Seus passos vão só por onde eu sigo. Porque só um pensamento lhe atrai os sentidos. Estar comigo, ficarmos perdidos. Loucos, em cada gesto, em cada olhar, nós somos loucos. Porque só vivemos um para o outro e nada à nossa volta nos importa. Loucos, nós somos loucos. Ai, que grande loucura! Este romantismo aqui de José Alberto Reis neste trabalho Mágoa. E vem então a música Dois Corações, hein? Que mais bonito que dois corações juntos. Manhãs românticas, das 9 às 12. Hoje é o convidado, é José Alberto Reis. Falar da minha vida pra você. Eu sei que você vai me ajudar. Eu quero um ombro amigo pra chorar. Amigo, estou nas mãos de uma mulher. Você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir. Um amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Amigo, eu também estou indo mal. Pareço o mesmo filme, tudo igual. Mesmo que acontece com você, também estou vivendo por viver. Amigo, também busco uma saída, uma luz para a minha vida, um caminho para seguir. Eu me sinto um passarinho sem ter asas para voar, feito o rio em correntezas procurando pelo mar. Bom amigo a gente se encontrar. E é tão bom amigo a gente se encontrar. Somos dois apaixonados, dividindo a mesma dor. Almas gêmeas condenadas a morrer. Amigos procurando encontrar felicidade. você e eu, presos na mesma saudade. Eu e você, você e eu, presos na mesma saudade. Ai, dois amigos, linda história, hein? De uma mulher, você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir. E um amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu sou aqui. E é por isso, amigo, que eu sou aqui. Somos dois apaixonados, dividindo a mesma dor. Almas gêmeas condenadas a morrer de tanto dor. Dois amigos procurando. Uma grande voz, a voz de José Alberto Reis, um grande artista da música portuguesa, ele que já esteve aqui conosco a fazer espetáculos. Portanto, continuamos com Leva-me ao Céu. Vamos lá, José Alberto Reis. Este foi o seu último trabalho, que saiu já em abril de 2020. Mas que ouvimos pouco aqui na Rádio Arco-Íris. E é o momento de descobrir, e vocês gostam, vocês telefonam e nós continuamos. A felicidade só procura quem ama em solidão. Proponho um abraço e vem juntinhos caminhar. Tu vais ver que lá no espaço mil estrelas vão brilhar. E leva-me ao céu. Quero ficar no paraíso quando sentir um beijo teu. Leva-me ao céu. Vou abraçar o teu corpo e dizer que não é meu. Te proponho uma loucura bem perto da ilusão. Mãos dadas com ternura, desenharmos um coração. Te proponho um só beijo, selar esta união. Vais sentir um mar de prazer e o formigueiro da paixão. E leva-me ao céu. Quero ficar no paraíso quando sentir um beijo teu. Leva-me ao céu. Vou abraçar o teu corpo e dizer que o mundo é meu. Olhos de quem eu gosto. Quero alegria no ar.

Então ele aguentou meia hora aqui connosco, o pedido dos nossos ouvintes. Ele esteve aqui então connosco durante esta última meia hora. E foi do vosso agrado, porque vocês gostaram. E então nós também. Foi um prazer estar aqui com este grande artista. Para a semana próxima será outro. Vocês não podem escolher qual artista é que gostariam de ouvir aqui durante pelo menos três músicas, ou meia hora, depende de vocês. Agora, como já vem sendo habitual, também vamos ao nosso poema, e hoje vem um poema do grande Luís de Camões, interpretado por Aire dos Santos. Vamos ouvir. Descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura. Vai formosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata. Cinta de fina escarlata, sainho de chamalote. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai formosa e não segura. Descobre a toca a garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura. Provincia nueva, Então aqui estamos com Fernando Machado Soares e o tema de Natal. É um tema assim, uma voz mais clássica. E agora vocês pediram, vamos ouvir outro poema, um poema então de Aire dos Santos, um poema de Luís Camões, interpretado por Aire dos Santos. Vamos ouvir. Descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura. Vai formosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai formosa e não segura. Descobre a touca a garganta, cabelos de ouro entrançado, fita da cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura. Então assim foi um poema de Luís de Camões, Calçada vai para a fonte, Descalça vai para a fonte, era o título desta quadra. Agora, espero que vocês gostem assim destes pequenos poemas, e se por acaso você também é poeta e gosta de escrever, você pode escrever o seu poema, liga para aqui e você, por que não, faz o seu poema em direto aqui na antena, sempre que seja possível. Portanto, aqui fica, o número é o 0238-434800. Continuamos com a nossa música, estamos já no último, praticamente no último quarto de hora, e vamos ficar com Tony Carreira, Nunca, Nunca Mais. Tony Carreira. Ninguém sabe como vai a minha vida, nem a dor que está por trás do meu olhar. A verdade em meu silêncio está escondida, e a saudade só a mim me quer falar. Nem tu sabes porque já não queres saber, nem metade do que fica por contar. Eu nunca mais voltei a sorrir em cada um. Nada, estamos tão desiguais. E nunca mais voltei a sonhar como sonhei contigo. Quando a noite cai, ainda estou perdido. Não me encontrei jamais, e por isso me escondo. E só vou mostrando tudo que eu não sinto. Mas nunca. Jamais, e por isso me escondo e só vou mostrando. Nunca Mais, Nunca Mais, a música de Tony Carreira, o último sucesso. E, portanto, aqui estamos. Aqui estamos na Rádio Arco-Íris com o programa Manhãs Românticas. Vocês, mais uma vez, foram extremamente simpáticos comigo. E não só, como sempre são com a Rádio Arco-Íris. Desde já, muito obrigado a todos vocês que telefonaram para aqui. Sempre com muita simpatia, sempre palavras a dar força. Eu também quero dar muita, muita força para si que está aí desse lado a ouvir a Rádio Arco-Íris. Então quero desejar umas felizes festas a vocês, sempre com aquelas regras de distanciamento, bem entendido, e na medida do possível. Então umas felizes festas para si e para aqueles que... com muitos, muitos de nós que já não têm todas as pessoas que gostariam de ter à mesa no dia de Natal, no dia do primeiro do ano. Então, para vocês, ainda mais coragem. Aqui vai Olhos de Minha Mãe. Encarnados, como está a Nossa Senhora.

Graciano Saga, para acabar aqui o nosso programa de hoje, então desejamos umas felizes, felizes festas, cada um à sua maneira, bem entendido, festas felizes para vocês, todos os ouvintes da Rádio Arco-Íris, especialmente para aqueles que estão sozinhos, muita coragem, infelizmente também para aqueles que estão doentes em casa ou nos hospitais também, tudo o que é de bom para vocês, e vamos nos despedir hoje com esta música de Marco Paulo, uma música assim mais alegre, Chiquitita. Vamos lá, então, até à semana próxima e até lá, tudo o que há de bom para vocês. Deixo-vos com a RDP Internacional. Bom dia, são 11 da manhã no continente e na Madeira, 10 horas nos Açores.